Secção 1 do Primo Basílio. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Primo Basílio, de José Maria Dessa de Queiroz. Capítulo 1. Tinham dado 11 horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuier, que estivera folheando devagar, estirado na velha Voltaire de marroquim escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse: — Tu não te vais vestir, Luísa? — Logo. Ficara sentada à mesa, a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã, de fazenda preta, bordada sotache, com largos botões de madreperla. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura terra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. E no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis, miudinhos, davam cintilações escarlates. Tinham acabado de almoçar. A sala esteirada alegrava, com o seu teto de madeira pintado a branco, o seu papel claro de ramagens verdes. Era em julho, um domingo. Fazia um grande calor. As duas janelas estavam cerradas, mas sentia-se fora o sol faiscar nas vidraças, escaldar a pedra da varanda. Havia o silêncio recolhido e sonolento de manhã de missa. Uma vaga quebreira amolentava, trazia desejos de cestas ou de sombras fofas debaixo de arvoredos no campo ao pé da água. Nas duas gaiolas, entre as bambinelas de cretona azulado, os canários dormiam. Um zumbido monótono de moscas arrastava-se por cima da mesa. Pousava no fundo das chávenas sobre o açúcar mal derretido, enchia toda a sala de um rumor dormente. Jorge enrolou um cigarro e, muito repousado, muito fresco na sua camisa de chita, sem colete, o jaquetão de flanela azul aberto, os olhos no teto, pôs-se a pensar na sua jornada ao Alentejo. Era engenheiro de minas. No dia seguinte, devia partir para Beja, para Évora, mais para o sul, até São Domingos. E aquela jornada, em julho, contrariava-o como uma interrupção, afligia-o como uma injustiça. Que maçada! Por um verão daqueles, ir dias e dias, sacudido pelo choto de um cavalo de aluguel, por esses descampados do Alentejo, que não acabam nunca, cobertos de um restolho escuro, abafados num sol baço, onde os moscardos zumbem. Dormir nos motados, em quartos que cheiram a tijolo cozido, ouvindo em redor, na escuridão da noite tórrida, grunhir as varas dos porcos. A todo momento, sentir entrar pelas janelas, passar no ar, o bafo quente das queimadas. E só. Tinha estado até então no ministério, em comissão. Era a primeira vez que se separava de Luísa. E perdia-se já em saudades daquela salinha que ele mesmo ajudara a forrar de papel novo nas vésperas do seu casamento. E onde, depois das felicidades da noite, os seus almoços se prolongavam em tão suaves preguiças. E confiando a barba curta e fina, muito frisada, os seus olhos iam-se demorando, com uma ternura, naqueles móveis íntimos, que eram do tempo da mamã. O velho guarda-louças envidraçado, com as pratas muito tratadas a gesso cré, resplandecendo decorativamente. O velho painel a óleo, tão querido, que vira desde pequeno. Onde apenas se percebiam, num fundo lascado, os tons avermelhados de cobre de um bojo de caçarola e os rosados desbotados do molho de rabanetes. De fronte, na outra parede, era o retrato de seu pai. Estava vestido à moda de 1830. Tinha a fisionomia redonda, o olho luzidio, o beiço sensual. E sobre a sua casaca abotoada, reluzia a comenda de Nossa Senhora da Conceição. Foram um antigo empregado do Ministério da Fazenda. Muito divertido, grande tocador de flauta. Nunca o conhecera, mas a mamãe afirmava-lhe que o retrato só lhe faltava falar. Vivera sempre naquela casa com sua mãe. Chamava-se Isaura. Era uma senhora alta, de nariz afilado, muito apreensiva. Bebia ao jantar água quente. E ao voltar um dia do Laus Perene da Graça, morrera de repente sem um ai. Fisicamente, Jorge nunca se parecera com ela. Fora sempre robusto, de hábitos viris. Tinha os dentes admiráveis de seu pai, os seus ombros fortes. De sua mãe, herdara a placidez, o gênio manso. Quando era estudante na Politécnica, às 8 horas recolhia-se, acendia o seu candeeiro de latão, abria os seus compêndios. Não frequentava botequins nem fazia noitadas. Só duas vezes por semana, regularmente, ia ver uma rapariguita costureira, a Eufrásia, que vivia ao Borratém. E nos dias em que o brasileiro, o seu homem, ia jogar o Boston ao clube, recebia Jorge com grandes cautelas e palavras muito exaltadas. Era enjeitada, e no seu corpinho fino e magro havia sempre o cheiro relentado de uma pontinha de febre. Jorge achava-a romanesca e censurava-lhe. Ele nunca fora sentimental. Os seus condiscípulos, que liam Alfredo de Musset suspirando e desejavam ter amado Margarida Gautier, chamavam-lhe bruseirão, burguês. Jorge ria. Não lhe faltava um botão nas camisas. Era muito escarolado. Admirava Luís Figuier, Bastiat e Castilho. Tinha horror a dívidas e sentia-se feliz. Quando sua mãe morreu, porém, começou a achar-se só. Era no inverno e no seu quarto, nas traseiras da casa, ao sul, um pouco desamparado, recebia as rajadas do vento na sua prolongação uivada e triste. Sobretudo à noite, quando estava debruçado sobre o compêndio, os pés no capacho, vinham-lhe melancolias lânguidas. Estirava os braços com o peito cheio de um desejo. Queria enlaçar uma cinta fina e doce, ouvir na casa o frufru de um vestido. Decidiu casar. Conheceu Luísa no verão, à noite, no passeio. Apaixonou-se pelos seus cabelos louros, pela sua maneira de andar, pelos seus olhos castanhos e muito grandes. No inverno seguinte foi despachado e casou. Sebastião, o seu íntimo, o bom Sebastião, o Sebastiarrão, tinha dito, com uma oscilação grave na cabeça, esfregando vagarosamente as mãos. Casou no ar, casou um bocado no ar. Mas Luísa, a Luizinha, saiu muito boa dona de casa. Tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos. Era asseada, alegre como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho. E aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. É um anjinho cheio de dignidade, dizia então Sebastião, o bom Sebastião, com a sua voz profunda de basso. Estavam casados havia 3 anos. Que bom que tinha sido. Ele próprio melhorara, achava-se mais inteligente, mais alegre. E recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a perna traçada, a alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela. Ah! Fez Luísa de repente, toda admirada para o jornal, sorrindo. Que é? É o primo Basílio que chega, e leu alto logo. Deve chegar por estes dias a Lisboa, vindo de Bordeus, o Sr. Basílio de Brito, bem conhecido da nossa sociedade. Sua Excelência, que, como é sabido, tinha partido para o Brasil, onde se diz reconstituir a sua fortuna com um honrado trabalho, anda viajando pela Europa desde o começo do ano passado. A sua volta à capital é um verdadeiro jubilo para os amigos de Sua Excelência, que são numerosos. E são, disse Luísa, muito convencida. Estimo, coitado, fez Jorge fumando, anadiando a barba com a palma da mão. E vem com fortuna, hein? Parece. Olhou os anúncios, bebeu um gole de chá, levantou-se, foi abrir uma das portadas da janela. Oh, Jorge, que calor lá vai fora, santo Deus! Batia as pálpebras sobre a radiação da luz crua e branca. A sala, nas traseiras da casa, dava para um terreno vago cercado de um tabuado baixo, cheio de ervas altas e de uma vegetação de acaso. Aqui, ali, naquela verdura crestada do verão, largas pedras faiscavam, batidas do sol perpendicular. E uma velha figueira brava, isolada no meio do terreno, estendia a sua grossa folhagem imóvel, que na brancura da luz tinha os tons escuros do bronze. Para além, eram as traseiras de outras casas, com varandas, roupa secando em canas, muros brancos de quintais, árvores esguias. Uma vaga poeira embaciava, tornava espesso o ar luminoso. Caem os pássaros, disse ela cerrando a janela. Olha tu pelo Alentejo, agora! Vem encostar-se à Voltaire de Jorge. Passou-lhe lentamente a mão sobre o cabelo preto e anelado. Jorge olhou-a triste, já da separação. Os 2 primeiros botões do seu roupão estavam desapertados. Via-se o começo do peito de uma brancura muito tenra, a rendinha da camisa. Muito castamente, Jorge abotoou-lhos. E os meus coletes brancos, disse. Devem estar prontos. Para se certificar, chamou Juliana. Houve um ruído domingueiro de saias engomadas. Juliana entrou, arranjando nervosamente o colar e o broche. Devia ter 40 anos, era muitíssimo magra. As feições miúdas, espremidas, tinham a amarelidão de tons baços das doenças de coração. Os olhos grandes, encovados, rolavam, numa inquietação, numa curiosidade, raiados de sangue, entre pálpebras sempre debruadas de vermelho. Usava uma cuia de retrós, imitando tranças que lhe fazia a cabeça enorme. Tinha um tique nas asas do nariz e o vestido, chato sobre o peito, curto da roda, tufado pela goma das saias, mostrava um pé pequeno, bonito, muito apertado em botinas de durac com ponteiras de verniz. Os coletes não estavam prontos, disse com uma voz muito lisgueta. Não tivera tempo de os meter em goma. Tanto lhe recomendei, Juliana, disse Luísa. Bem, vá, veja como se arranja. Os coletes hão de ficar à noite na mala. E apenas ela saiu. Estou a tomar ódio a esta criatura, Jorge. Há 2 meses que a tinha em casa e não se pudera acostumar à sua fialdade, aos seus trejeitos, à maneira aflautada de dizer chapia, tesouras, de arrastar um pouco os erres ao ruído dos seus tacões que tinham laminazinhas de metal. Ao domingo a cuia, o pretenciosismo do pé, as luvas de plica preta arrepiavam-lhe os nervos. Que antipática! Jorge ria. Coitada, é uma pobre de Cristo. E depois, que engomadeira admirável. No ministério, examinavam com espanto os seus peitilhos. O Julião diz bem, eu não ando engomado, antes maltado. Não é simpática, não, mas é assiada, é propositada. E levantando-se com as mãos nos bolsos das suas largas calças de flanela. E enfim, minha filha, a maneira como ela se portou na doença da tia Virgínia foi um anjo para ela, repetiu com solenidade. De dia, de noite, foi um anjo para ela. Estamos-lhe em dívida, minha filha. E começou a enrolar um cigarro, com a fisionomia muito séria. Luísa, calada, fazia saltar com a pontinha da chinela a orla do roupão. E examinando fixamente as unhas, a testa um pouco franzida, pôs-se a dizer. Mas, enfim, se eu embirro com ela, não me importa. Posso bem mandá-la embora. Jorge parou e raspando um fósforo na sola do sapato. Se eu consentir, minha rica, é que é uma questão de gratidão para mim. Ficaram calados. O cuco cantou meio-dia. Bem, vou à vida, disse Jorge. Chegou-se ao pé dela, tomou-lhe a cabeça entre as mãos. Víborazinha, murmurou, fitando-a muito meigamente. Ela riu. Ergueu para ele os seus magníficos olhos castanhos, luminosos e meigos. Jorge entreneceu-se, pôs-lhe sobre as pálpebras 2 beijos chilreados e torcendo-lhe o beicinho com meiguice. Queres alguma coisa de fora, amor? Que não viesse muito tarde. Ia deixar uns bilhetes, ia numa tipóia, era um pulo. E saiu feliz, cantando com a sua boa voz de barítono. Dio del ouro del mundo, senhor. Lá, lá, lá, lá, lá. Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir. Desejaria estar numa banheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada, e adormecer. Ou numa rede de seda, com as janelas cerradas, embalar-se ouvindo música. Sacudiu a chinelinha. Esteve a olhar muito amorosamente o seu pé pequeno, branco como leite, com veias azuis, pensando numa infinidade de cozinhas. Em meias de seda que queria comprar, no fernel que faria a Jorge para a jornada, em 3 guardanapos que a lavadeira perdera. Tornou a espreguiçar-se e, saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao aparador, por detrás de uma compota, um livro um pouco enxovalhado. Veio estender-se na Voltaire, quase deitada. E, com o gesto acariciador e amoroso dos dedos sobre a orelha, começou a ler toda interessada. Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances. Tinha uma assinatura na Baixa, ao mês. Em solteira, aos 18 anos, entusiasmara-se por Walter Scott e pela Escócia. Desejara, então, viver num daqueles castelos escoceses, que têm sobre as ogivas os brasões da clã, mobilados com arcas góticas e troféus de armas forrados de largas tapeçarias, onde estão bordadas legendas heroicas que o vento do lago agita e faz viver. E amar Ervandalo, Morten e Ivanhoe, ternos e graves, tendo sobre o gorro a pena d'águia presa ao lado pelo cardo da Escócia de esmeraldas e diamantes. mas agora era o moderno que a cativava. Paris, as suas mobílias, as suas sentimentalidades. Ria-se dos trovadores, exaltara-se por Messia de Camorra. E os homens ideais apareciam-lhe de gravata branca, nas ombreiras das salas de baile, com um magnetismo no olhar, devorados de paixão, tendo palavras sublimes. Havia uma semana que se interessava por Margarida de Gautier. O seu amor infeliz dava-lhe uma melancolia envoada. Via-a alta e magra, com o seu longo chale de cachemira, os olhos negros cheios da avidez da paixão e dos ardores da tísica. Nos nomes mesmo do livro, Júlia de Duprat, Armando, Prudência, achava o sabor poético de uma vida intensamente amorosa. E todo aquele destino se agitava como numa música triste, com ceias, noites delirantes, aflições de dinheiro e dias de melancolia no fundo de um cupê, quando nas avenidas do Bois, sob um céu pardo e elegante, silenciosamente caem as primeiras neves. Até logo, Zizi! Gritou Jorge do corredor ao sair. Olha! Ele veio, com a bengala debaixo do braço, apertando as luvas. Não apareças muito tarde, hein? Escuta, trazes-me uns bolos do Baltreski para a Dona Felicidade? Ouve, vê se passas pela Madame François, que me manda o chapéu. Escuta. Que mais, bom Deus? Ah, não. Era para ir pelo livreiro que me manda mais romances, mas está fechado. Foi com duas lágrimas a tremerem-lhe nas pálpebras que acabou as páginas da Dama das Camélias. E, estendida na Voltaire, com o livro caído no regaço, fazendo recuar a película das unhas, pôs-se a cantar baixinho, com ternura, a área final da Traviata. Adio del passato! Lembrou-lhe, de repente, a notícia do jornal, a chegada do primo Basílio. Um sorriso vagaroso dilatou-lhe os beicinhos vermelhos e cheios. Fora o seu primeiro namoro, o primo Basílio. Tinha ela então 18 anos. Ninguém o sabia, nem Jorge, nem Sebastião. De resto, fora uma criancice. Ela mesma às vezes ria, recordando as pieguices externas de então, certas lágrimas exageradas. Devia estar mudado o primo Basílio. Lembrava-se bem dele. Alto, delgado, um ar fidalgo, o pequenino bigode preto levantado, o olhar atrevido e um jeito de meter as mãos nos bolsos das calças, fazendo tentar o dinheiro e as chaves. Aquilo começara em Sintra, por grandes partidas de bilhar muito alegres na quinta do tio João de Brito, em Colares. Basílio tinha chegado então de Inglaterra. Vinha muito bife, usava gravatas escarlates passadas num anel de ouro, fatos de flanela branca, espantava Sintra. Era na sala de baixo, pintada à oca, que tinha um ar antigo e morgado. Uma grande porta envidraçada abria para o jardim, sob 3 degraus de pedra. Em roda do repuxo havia romazeiras, onde ele apanhava flores escarlates. A folhagem verde escura e polida dos arbustos de camélias faziam ruazinhas sombrias. Pedaços de sol faiscavam, tremiam na água do tanque. Duas rolas, numa gaiola de vime, arrulhavam docemente. E no silêncio aldeão da quinta, o ruído seco das bolas de bilhar tinha um tom aristocrático. Depois vieram todos os episódios clássicos dos amores lisboetas passados em Sintra. Os passeios em sitiais ao luar, devagar, sobre a relva pálida, com grandes descansos calados no período da saudade, vendo o val, as áreas ao longe, cheias de uma luz saudosa, idealizadora e branca. As testas quentes nas sombras da penha verde, ouvindo o rumor fresco e gotejante das águas que vão de pedra em pedra. As tardes nas várzeas de Colares, remando num velho bote sobre a água escura da sombra dos freixos. E que risadas quando iam encalhar nas ervagens altas e o seu chapéu de palha se prendia aos ramos baixos dos choupos. Sempre gostara muito de Sintra. Logo ao entrar, os arvoredos escuros e murmurosos do ramalhão lhe davam uma melancolia feliz. Tinham muita liberdade, ela e o primo Basílio. A mamã, coitadinha, toda cismática, com reumatismo egoísta, deixava-os, sorria, dormitava. Basílio era rico, então chamava-lhe tia Jojó, trazia-lhe cartuchos de doce. Veio o inverno e aquele amor foi-se abrigar na velha sala forrada de papel sangue de boi da Rua da Madalena. Que bons serões ali! A mamã ressonava baixo com os pés embrulhados numa manta, o volume da Biblioteca das Damas caído sobre o regaço. E eles, muito chegados, muito felizes no sofá. O sofá! Quantas recordações! era estreito e baixo, estofado de casemira clara, com uma tira ao centro bordado por ela. Amores perfeitos, amarelos e roxos, sobre um fundo negro. Um dia veio o final. João de Brito, que fazia parte da firma Bastos e Brito, faliu. A casa da Almada, a quinta de Colares, foram vendidas. Basílio estava pobre. Partiu para o Brasil. Que saudades! Passou os primeiros dias sentada no sofá querido, soluçando baixo com as fotografias dele entre as mãos. Vieram então os sobressaltos das cartas esperadas, os recados impacientes ao escritório da companhia quando os paquetes tardavam. Passou um ano. Uma manhã, depois de um grande silêncio de Basílio, recebeu da Bahia uma longa carta que começava. Tenho pensado muito e entendo que devemos considerar a nossa inclinação como uma criancice. Desmaiou logo. Basílio afetava muita dor em duas laudas cheias de explicações. Que estava ainda pobre, que teria de lutar muito antes de ter para dois. O clima era horrível. Não a queria sacrificar. Pobre anjo. Chamava-lhe minha pomba e assinava o seu nome todo com uma firma complicada. Viveu triste durante meses. Era no inverno e sentada à janela, por dentro dos vidros, com o seu bordado de lã, julgava-se desiludida. Pensava no convento, seguindo com um olhar melancólico os guarda-chuvas gotejantes que passavam sob as cordas d'água. Ou sentando-se ao piano, ao anoitecer, cantava soares de passos. Ai, adeus! Acabaram-se os dias que ditosos vivia a teu lado. Ou o final da Traviata, ou o fado do Vimioso, muito triste, que ele ensinara. Mas então o catarro da mamã agravou-se. Vieram os sustos, as noites voladas. Na convalescência foram pabelas. Ligou-se ali muito com as Cardosos, duas irmãs magras, estouvadas e esguias, sempre coladas uma à outra, com um passinho trotado e seco, como um casal de calgos. O que riam, Jesus? O que falavam dos homens? Um tenente de artilharia tinha-se apaixonado por ela. Era vesgo, mandou-lhe uns versos, ao lírio de Belas. Sobre a encosta da colina cresce o lírio virginal. Foi um tempo muito alegre, cheio de consolações. Quando voltaram no inverno, tinha engordado, trazia boas cores. E um dia, tendo achado numa gaveta uma fotografia que logo ao princípio Basílio lhe mandara da Bahia, de calça branca e chapéu panamá, fitou-a, encolhendo os ombros. E eu que me ralei por esta figura! Que tola! Tinham passado 3 anos quando conheceu Jorge. Ao princípio não lhe agradou, não gostava dos homens barbados. Depois percebeu que era a primeira barba, fina, rente, muito macia, de certo. Começou a admirar os seus olhos, a sua frescura. E sem o amar, sentia ao pé dele como uma fraqueza, uma dependência e uma quebreira. Uma vontade de adormecer encostada ao seu ombro e de ficar assim muitos anos, confortável, sem receio de nada. Que sensação quando ele lhe disse: vamos casar, hein? Viu de repente o rosto barbado, com os olhos muito luzidios, sobre o mesmo travesseiro ao pé do seu. Fez-se escarlate. Jorge tinha-lhe tomado a mão. Ela sentiu o calor daquela palma larga penetrá-la, tomar posse dela. Disse que sim, ficou como uma idiota, e sentia debaixo do vestido de merino dilatarem-se docemente os seus seios. Estava noiva, enfim. Que alegria, que descanso para a mamã. Casaram-se às 8 horas numa manhã de nevoeiro. Foi necessário acender luz para lhe pôr a coroa e o véu de tule. Todo aquele dia lhe aparecia como enevoado, sem contornos, à maneira de um sonho antigo, onde destacava a cara balofa e amarelada do padre e a figura medonha de uma velha que estendia a mão a Dunca como uma sofreguidão colérica, empurrando, rogando pragas, quando à porta da igreja Jorge, comovido, distribuía patacos. Os sapatos de cetim apertavam-na. Sentira-se enjoada na madrugada. Fora necessário fazer-lhe chá verde muito forte. E tão cansada à noite, naquela casa nova, depois de desfazer os seus baús. Quando Jorge apagou a vela, com um sopro trêmulo, esses luminosos faiscavam, corriam-lhe diante dos olhos. Mas era o seu marido. Era novo, era forte, era alegre. Pôs-se a adorá-lo. Tinha uma curiosidade constante da sua pessoa e das suas coisas. Mexia-lhe no cabelo, nas roupas, nas pistolas, nos papéis. Olhava muito para os maridos das outras, comparava, tinha orgulho nele. Jorge envolvia-a com delicadezas de amante, ajoelhava-se aos seus pés, era muito dengueiro. E sempre de bom humor, com muita graça. mas nas coisas da sua profissão ou do seu brio, tinha severidades exageradas e punha então nas palavras, nos modos, uma solenidade carrancuda. Uma amiga dela, romanesca, que via em tudo dramas, tinha-lhe dito: é homem para te dar uma punhalada. Ela, que não conhecia ainda então o temperamento plácido de Jorge, acreditou. E isso mesmo criou uma exaltação no seu amor por ele. Era o seu tudo, a sua força, o seu fim, o seu destino, a sua religião, o seu homem. Pôs-se a pensar o que teria sucedido se tivesse casado com o primo Basílio. Que desgraça, hein? Onde estaria? Perdia-se em suposições de outros destinos que se desenrolavam como panos de teatro. Via-se no Brasil, entre coqueiros, embalada numa rede, cercada de negrinhos, vendo voar papagaios. Está ali a senhora Dona Leopoldina, veio dizer Juliana. Luísa ergueu-se surpreendida. Ai, a senhora Dona Leopoldina, para que a mandou entrar? Pôs-se a abotoar à pressa o roupão. Jesus, olha se Jorge soubesse. Ele que lhe tinha dito tantas vezes que a não queria em casa. Mas já estava na sala agora, coitada. Está bom, diga-lhe que já vou. Era a sua íntima amiga. Tinham sido vizinhas em solteiras na Rua da Madalena e estudado no mesmo colégio à Patriarcal, na Rita Pessoa, a Coxa. Leopoldina era a filha única do Visconde de Quebrais, o devasso, o caquético que fora pajem de D. Miguel. Tinha feito um casamento infeliz com o João Noronha, empregado da alfândega. Chamavam-lhe a Quebrais, chamavam-lhe também a Pão e Queijo. Sabia-se que tinha amantes, dizia-se que tinha vícios. Jorge odiava-a e dissera muitas vezes a Luísa. Tudo menos a Leopoldina. Leopoldina tinha então 27 anos. Não era alta, mas passava por ser a mulher mais bem feita de Lisboa. Usava sempre os vestidos muito colados, com uma justeza que acusava. Modelava o corpo com uma plica, sem largueza de roda, apanhados atrás. Dizia-se dela com os olhos em alvo. É uma estátua, é uma Vênus. Tinha ombros de modelo, de uma redondeza descaída e cheia. Sentia-se nos seus seios, mesmo através do corpete, o desenho rijo e harmonioso de duas belas metades de limão. A linha dos quadris, rica e firme, certos quebrados vibrantes de cintura, faziam voltar os olhares acesos dos homens. A cara era um pouco grosseira. As asas do nariz tinham uma dilatação carnuda. Na pele muito fina, de um trigueiro quente e corado, havia sinaizinhos desvanecidos de antigas bexigas. A sua beleza eram os olhos, de uma negrura intensa, afogados num fluido, muito quebrados, com grandes pestanas. Luísa veio para ela com os braços abertos. Beijaram-se muito. E Leopoldina, sentada no sofá, enrolando devagarinho a seda clara do guarda-sol, começou a queixar-se. Tinha estado adoentada, muito secada, com tonturas. O calor matava-a. E que tinha ela feito? Achava-a mais gorda. Como era um pouco curta de vista, para se afirmar, piscava ligeiramente os olhos, descerrando os beiços gordinhos de um vermelho cálido. A felicidade dá tudo, até boas cores, disse sorrindo. O que a trazia era perguntar-lhe a morada da francesa que lhe fazia os chapéus. E há tanto tempo que a não via, já tinha saudades também. Mas não imaginas, que calor, venho morta. E deixou-se cair sobre a almofada do sofá, encalmada, com um sorriso aberto, mostrando os dentes brancos e grandes. Luísa disse-lhe a morada da francesa, gabolha. Era barateira e tinha bom gosto. Como a sala estava escura, foi entreabrir um pouco as portadas da janela. Os estofos das cadeiras e as bambinelas eram de repes verde escuro. O papel e o tapete, com desenhos de ramagens, tinham o mesmo tom, e naquela decoração sombria destacavam-se muito as molduras douradas e pesadas de duas gravuras. A Medeia de Delacroix e a Mártir de Delaroche. As encadernações escarlates dos dois vastos volumes de Dante, de Gilles Doré, e, entre as janelas, o oval de um espelho, onde se refletia um napolitano de biscuit que, na console, dançava a tarantela. Por cima do sofá, pendia o retrato da mãe de Jorge, a óleo. Estava sentada, vestida ricamente de preto, direita no seu corpete espartilhado e seco. Uma das mãos, de um lívido morto, pousava nos joelhos, sobrecarregada de anéis. A outra perdia-se entre as rendas muito trabalhadas do mantelete de cetim. e aquela figura longa, macilenta, com grandes olhos carregados de negro, destacava sobre uma cortina escarlate, corrida em pregas copiosamente quebradas, deixando ver para além céus azulados e redondezas de arvoredos. — E o teu marido? — perguntou Luísa, vindo sentar-se muito junto de Leopoldina. — Como sempre, pouco divertido — respondeu rindo. E com um ar sério, a testa um pouco franzida. — Sabes que acabei com Mendonça? Luísa fez-se ligeiramente vermelha. — Sim. Leopoldina deu logo detalhes. Era muito indiscreta. Falava muito de si, das suas sensações, da sua alcova, das suas contas. Nunca tivera segredos para Luísa. E na sua necessidade de fazer confidências, de gozar a admiração dela, descrevia-lhe os seus amantes, as opiniões deles, a maneira de amar, os tiques, a roupa, com grandes exagerações. Aquilo era sempre muito picante, cochichado ao canto de um sofá, entre risinhos. Luísa costumava escutar, toda interessada, as maçãs do rosto um pouco envergonhadas, pasmada, saboreando, com um garzinho beato. Achava tão curioso. Desta vez é que bem posso dizer que me enganei, minha rica filha, exclamou Leopoldina, erguendo os olhos desoladamente. Luísa riu. Tu enganas-te quase sempre. Era verdade. Era infeliz. Que queres tu? De cada vez, imagino que é uma paixão. E de cada vez, me sai uma maçada. E picando o tapete com a ponta da sombrinha. Mas se um dia acerto... Vê se acertas, disse Luísa. Já é tempo. Às vezes, na sua consciência, achava Leopoldina indecente. Mas tinha um fraco por ela. Sempre admirara muito a beleza do seu corpo, que quase lhe inspirava uma atração física. Depois desculpava-a. Era tão infeliz com o marido. Ia atrás da paixão, coitada. E aquela grande palavra, faiscante e misteriosa, de onde a felicidade escorre como a água de uma taça muito cheia, satisfazia Luísa como uma justificação suficiente. Quase lhe parecia uma heroína e olhava-a com espanto, como se consideram os que chegam de alguma viagem maravilhosa e difícil, de episódios excitantes. Só não gostava de certo cheiro de tabaco misturado de feno que trazia sempre nos vestidos. Leopoldina fumava. E que fez ele, o Mendonça? Leopoldina encolheu os ombros com grande tédio. Escreveu-me uma carta muito tola, que afinal, bem considerado, era melhor que acabasse tudo, porque não estava para se meter em camisas de 11 varas. Que imbecil! Até devo ter aqui a carta. Procurou na algibeira do vestido. Tirou o lenço, uma carteirinha, chaves, uma caixinha de pó de arroz, mas encontrou apenas um programa do Price. Falou então do circo. Uma sensaboria. O melhor era um rapaz que trabalhava no trapézio. Lindo rapaz, bem feito, uma perfeição. E de repente... Então o teu primo Basílio chega? Assim li hoje no Diário de Notícias. Fiquei pasmada. Ah, outra coisa que te queria perguntar antes que me esqueça. Com que guarneceste tu aquele teu vestido de xadrezinho azul? Vou mandar fazer um assim. Tinha o guarnecido de azul também. Um azul mais escuro. Vem ver. Vem cá dentro. Entraram no quarto. Luísa foi descerrar a janela, abrir o guarda-vestidos. Era um quarto pequeno, muito fresco, com cretones de um azul pálido. Tinha um tapete barato, de fundo branco, com desenhos azulados. O tocador, alto, estava entre as duas janelas, sob um dossel de renda grossa, muito ornado de frascos facetados. Entre as bambinelas, em mesas redondas de pé de galo, plantas espessas, begónias, macuamas, dobravam decorativamente a sua folhagem rica e forte em vasos de barro vermelho vidrado. Aqueles arranjos confortáveis lembravam de certa Leopoldina felicidades tranquilas. Pôs-se a dizer devagar, olhando em roda. E tu? Sempre muito apaixonada por teu marido, hein? Fazes bem, filha. Tu é que fazes bem. Foi defronte do tocador aplicar pó de arroz no pescoço e nas faces. Tu é que fazes bem, repetia. Mas vá lá uma mulher prender-se a um homem como o meu. Sentou-se na cozuce com um ar muito abandonado. Vieram as queixas habituais sobre o seu marido. Era tão grosseiro, era tão egoísta. Acreditarás que há tempos para cá, se não estou em casa às 4 horas, não espera. Põe-se à mesa, janta, deixa-me os restos. E depois desleixado, enxovalhado, sempre a cuspir nas esteiras. O quarto dele, nós temos 2 quartos, como tu sabes, é um chiqueiro. Luísa disse com severidade. Que horror! A culpa também é tua. Minha! E endireitou-se. Luziam-lhe os olhos, mais largos, mais negros. Não me faltava mais nada, senão ocupar-me do quarto do homem. Ah, era muito desgraçada. Era a mulher mais desgraçada que havia no mundo. Nem ciúmes tem, o bruto. Mas Juliana entrou, tossiu e arranjando ainda o colar e o broche. A senhora sempre quer que engome os coletes todos. Todos, já lhe disse. Onde ficar à noite, na mala, antes de se ir deitar. Que mala? Quem parte? Perguntou Leopoldina. O Jorge vai às minas ao Alentejo. Então estás só. Posso vir ver-te. Ainda bem. E sentou-se logo ao pé dela, com um olhar que se fizera doce. É que tenho tanto para te contar, se tu soubesses, filha. O quê? Outra paixão? Fez Luísa rindo. A face de Leopoldina tornou-se grave. Não era para rir, estava de todo. Era por isso até que tinha vindo. Sentira-se tão só em casa, tão nervosa. Vou até a Luísa, vou palrar um bocado. E com a voz mais baixa, quase solene. Desta vez é sério, Luísa. Deu os detalhes. Era um rapaz alto, louro, lindo. E que talento! É poeta! Dizia a palavra com devoção, prolongando o som das sílabas. É poeta! Desapertou devagar 2 botões de corpete, tirou do seio um papel dobrado. Eram versos. E muito chegada para Luísa, com as narinas dilatadas pela delícia da sensação, leu baixo, com orgulho, com pompa. A ti! Farol da Guia, 5 de junho. Quando cisma a hora do poente sobre os rochedos onde brama o mar, era uma elegia. O rapaz contava, em quadras, as longas contemplações em que havia a ela, Leopoldina, visão radiosa que deslizas leve nas águas dormentes, nas vermelhidões do ocaso, na brancura das espumas. Era uma composição de lambida, de um sentimentalismo reles, com um ar tísico muito lisboeta, cheia de versos errados. E terminando, dizia-lhe que não era nos esplendores das salas ou nos bailes fabricitantes que gostava de a ver, era ali, naqueles rochedos. Onde todos os dias, ao sol posto, eu vejo adormecer o mar gigante. Que bonito, hein? Ficaram caladas, com uma comoçãozinha. Leopoldina, com os olhos perturbados, repetia a data amorosamente. Farol da Guia, 5 de junho. Mas o relógio do quarto deu 4 horas. Leopoldina ergueu-se logo, atarantada, meteu o poema no seio. Tinha de sair já, fazia-se tarde, senão o outro punha-se à mesa. Tinha um ruivaçado para o jantar, e peixe frio era a coisa mais estúpida. Adeus, até breve, não? E agora que Jorge ia para fora, havia de vir muito. Adeus, então a francesa, Rua do Ouro, por cima do estanque. Luísa foi com ela até ao patamar. Leopoldina, já no fundo da escada, ainda parou. Gritou. Sempre te parece que guarneço o vestido de azul, hein? Luísa debruçou-se sobre o corrimão. Eu assim fiz, é o melhor. Adeus, Rua do Ouro, por cima do estanque. Sim, Rua do Ouro, adeus. E com um gritinho. Porta à direita, Madame François. Jorge voltou às 5 horas e logo da porta do quarto, pondo a bengala a um canto. Já sei que tiveste cá uma visita. Luísa voltou-se um pouco corada. Estava diante do tocador, já penteada, com um vestido de linho branco, guarnecido de rendas. Era verdade. Tinha vindo a Leopoldina. Juliana mandara entrar. Ficara mais contrariada. Era por causa da adresse da francesa dos chapéus. Tinha-se demorado 10 minutos. Quem te disse? Foi a Juliana. Que a senhora Dona Leopoldina tinha estado toda a tarde. Toda a tarde? Que tolice! Esteve 10 minutos, se tanto! Jorge tirava as luvas calado. Chegou-se à janela. pôs-se a sacudir as duras folhas de uma begónia malhada de um vermelho doente com uma baba prateada. Assobiava baixo e parecia todo ocupado em aconchegar um botão de amarilis, aninhado entre a sua folhagem luzidia como um pequenino coração assustado. Luísa ia passando o seu medalhão de ouro numa longa fita de veludo preto. Tinha uma tremura nas mãos, estava vermelha. — O calor tem-lhes feito mal — disse. Jorge não respondeu. Assobiou mais alto. Foi à outra janela, bateu com os dedos nas folhas elásticas de uma macuama de tons verdes e sanguíneos e, alargando impacientemente o colarinho, como um homem sufocado. — Ouve lá! É necessário que deixe por uma vez de receber essa criatura. É necessário acabar por uma vez. Luísa fez-se escarlate. — É por causa de ti. É por causa dos vizinhos. É por causa da decência. Mas foi a Juliana, balbuciou Luísa. Mandasse-la sair outra vez, que estavas fora, que estavas na China, que estavas doente. Parou com um tom desconsolado, abrindo os braços. Minha rica filha, é que todo o mundo a conhece. É a Quebrais, é a Pão e Queijo, é uma vergonha. Citava-lhe os seus amantes, exasperado. O Carlos Viegas, o magro de bigode caído que escrevia comédias para o ginásio. O Santos Madeira, o picado das bexigas com uma gaforinha. O Melchior Vadio, um gingão desossado com um olhar de carneiro morto, sempre a fumar numa enorme boquilha. O Pedro Camara, o bonito. O Mendonça dos Calos, tutti quanti. E encolhendo os ombros exasperado. Como se eu não percebesse que ela esteve aqui, só pelo cheiro, este horrível cheiro de feno. Vocês foram criadas juntas, etc. Tudo isso é muito bom. Hás de desculpar, mas se a encontro na escada, corro-a, corro-a. Parou um momento e comovido. Ora vamos, Luísa, confessa. Tenho ou não razão? Luísa punha os brincos ao espelho atarantada. Tens, disse. Ah, bem, e saiu furioso. Luísa ficou imóvel. Uma lágrimazinha redonda, clara, rolava-lhe pela asa do nariz. Assoou-se muito doloridamente. Aquela Juliana, aquela bisbilhoteira, de má, para fazer cisânia. Veio-lhe então uma cólera. Foi ao quarto dos engomados, atirou com a porta. Para que foi você dizer quem esteve ou quem deixou de estar? Juliana, muito surpreendida, pousou o ferro. Pensei que não era segredo, minha senhora. Está claro que não, tola. Quem lhe diz que era segredo? E para que mandou entrar? Não lhe tenho dito muitas vezes que não receba a senhora Dona Leopoldina? A senhora nunca me disse nada, replicou toda ofendida, cheia de verdade. Mente, cale-se, voltou-lhe as costas. Veio para o quarto muito nervosa, foi encostar-se à vidraça. O sol desaparecera. Na rua estreita havia uma sombra igual, de tarde sem vento. Pelas casas de uma edificação velha, escuras, estavam abertas as varandas, onde em vasos vermelhos semeava alguma velha planta miserável, manjericão ou cravo. Ouvia-se no teclado melancólico de um piano a oração de uma virgem, tocada por alguma menina, no sentimentalismo vadio do domingo. E na sua janela, de fronte, as quatro filhas do Teixeira Azevedo, magrinhas, com os cabelos muito riçados, as olheiras pisadas, passavam a sua tarde de dia santo olhando para a rua, para o ar, para as janelas vizinhas, cochichando se viam passar um homem, ou debruçadas, com uma atenção idiota, faziam pingar saliva sobre as pedras da calçada. Jorge tinha razão, coitado, pensava Luísa. Mas também, que podia ela fazer? Já não ia à casa de Leopoldina, tirar o seu retrato do álbum da sala. Vira-se obrigada a confessar-lhe a repugnância de Jorge. Tinham chorado ambas até. Coitada! Só a recebia de longe a longe, uma raridade, um momento. E, enfim, depois de ela estar na sala, não havia de ir empurrar pela escada abaixo. Um homem grosso, de pernas tortas, curvado sobre um realejo, apareceu então ao alto da rua. As suas barbas pretas tinham um aspecto feroz. Parou, pôs-se a voltear a manivela, levantando em redor, para as janelas, um sorriso triste de dentes brancos. E a casta diva, com uma sonoridade metálica e seca, muito tremida, espalhou-se pela rua. Gertrudes, a criada e a concubina do doutor de matemática, veio encostar logo aos caixilhos estreitos da janela a sua vasta face trigueira de quarentona farta e estabelecida. Adiante, na sacada aberta de um segundo andar, debruçou-se a figura do cunha rosado, magro e chupado, com um boné de borla, o aspecto desconsolado do doente de intestinos, aconchegando com as mãos transparentes o robe de chambre ao ventre. Outras faces enfastiadas mostraram-se entre as bambinelas de caça. Na rua, a estanqueira chegou-se à porta, vestida de luto, estendendo o seu carão viúvo, os braços cruzados sobre o chal tingido de preto, esguia nas longas saias escoadas. Da loja, por baixo da casa Azevedo, veio a carvoeira, enorme de gravidez bestial, o cabelo esguedelhado em repas secas, a cara oleosa e enfarruscada, com três pequenos meios nus, quase negros, jurões e exurtos, que se lhe penduravam da saia de chita. E o Paula, com loja de trastes velhos, adiantou-se até ao meio da rua. A Paula de verniz do seu boné de pano preto nunca se erguia acima dos olhos. Escondia sempre as mãos, como para ser mais reservado, por trás das costas, debaixo das abas do seu casaco de cotim branco. O calcanhar sujo da meia saía-lhe para fora da chinela bordada à miçanga e fazia roncar o seu pigarro crónico de um modo despeitado. Detestava os reis e os padres, o estado das coisas públicas enfurecia-o. Assobiava frequentemente a Maria da Fonte e mostrava-se nas suas palavras, nas suas atitudes, um patriota exasperado. O homem do realejo tirou o seu largo chapéu desabado e, tocando sempre, ia-o estendendo em redor para as janelas com um olhar necessitado. As Azevedos tinham logo fechado violentamente a vidraça. A carvoeira deu-lhe uma moeda de cobre, mas interrogou-o. Pôs-se de certo para saber de que país era, por que estradas tinha vindo e quantas peças tinha o instrumento. Gente endomingada começava a recolher, com um ar derreado de longo passeio, as botas empoeiradas. Mulheres de chail, vindas das hortas, traziam ao colo as crianças adormecidas da caminhada e do calor. Velhos plácidos de calça branca, o chapéu na mão, gozavam a frescura, dando um giro no bairro. Pelas janelas bucejava-se. O céu tomava uma cor azulada e polida, como uma porcelana. Um sino repicava à distância, o fim de alguma festa de igreja, e o domingo terminava, com uma serenidade cansada e triste. Luísa, disse a voz de Jorge. Ela voltou-se com um vago, hein? Vamos jantar, filha, são 7 horas. No meio do quarto, tomou-a pela cinta, e falando-lhe baixo, junto à face. Tu zangaste-te há bocado? Não, tu tens razão. Conheço que tens razão. Ah, fez ele com um tom vitorioso, muito satisfeito. Está claro. Quem melhor conselheiro e bom amigo que o marido que a alma me escolheu? E com uma ternura grave. Minha querida filha, esta nossa casinha é tão honesta que é uma dor de alma ver entrar essa mulher aqui, com o cheiro do feno, do cigarro e do resto. Ma di questo non parleremo più, oh dona mia. A sopa. Fim do capítulo 1.